Moção, já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e quatro barrigudinhos. Eu tinha dois boi carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozão no banhar. Então é isso aí, tamo lá. Como é que a gente vai começar isso aqui? É, bem-vindos a mais um podcast do Metafosfato. Esse aqui é o podcast 17? 18? Que número é esse? Faz diferença. Aqui quem tá falando é o Harrison e quem é você? David, a favor do contra, sempre. É isso aí. Então é o seguinte, fizemos um podcast agora há pouco sobre a Bienal, que a gente tem um pulo lá. Saímos de lá, vocês viram no vídeo que foi postado lá naquele podcast, que compramos o Astronauta Magnetar capa dura e... Laços. E o Laços capa dura. Eu já tinha comprado já na pré-venda o Pavor Espaciar do Chico Bento. Então a gente já fez um podcast sobre o Laços aqui. Então vamos falar, dar uma pequena explanação aqui sobre um que a gente não tinha feito ainda. Eu tinha feito até uma postagem com uma pequena resenha sobre o Astronauta Magnetar, inclusive o link vai estar aí de baixo. Mas como podcast a gente não tinha falado ainda sobre o novo lançamento que é o Chico Bento e nem o Astronauta Magnetar. Então vamos aqui dar uma rápida exploração. Vamos lá. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas fui ver não tinha nada. Voltando aí, Davi, começa aí falando, cara. Você tá nas suas mãos aí com o Chico Bento, Pavor Espaciar. O que que você achou dele? Mas eu gostei. Eu acho uma obra muito divertida. Ela, alguma coisa nela me lembrou um pouco o Mazarop. Não que você já seja um grande conhecedor do Mazarop, mas o Mazarop fazia filmes, né? Eram os filmes do Mazarop sobre um Jeca que se envolvia em altas aventuras. Era um filme preto e branco. E tem a admiração de muitas pessoas, principalmente o pessoal da antiga. Meu pai gostava muito do Mazarop. E tinha filmes, né, de humor que encantou muita gente. Tem lá, por exemplo, um dos títulos que eu jamais esqueço é o Jeca Macumbeiro. Então o Chico Bento me lembrou alguma coisa do Mazarop. Eu não sei exatamente identificar o quê, mas principalmente com o Jeca que se envolve com uma aventura que tá além da capacidade dele compreender e de uma maneira ou de outra esse absurdo que em qualquer outro protagonista seria uma história de terror, por ser esse Jeca, acaba sendo uma história divertida. E também, de certa forma, o clima me lembrou um pouco os filmes do Chaplin, né? Que é aquela coisa, até o Harrison não gostou. A que fala mais é o Elipse, né? Ao contrário da verborragia. Aqui quase não tem palavra. Então é justamente isso. Alienígenas, naquele velho clichê, querem estudar o ser humano e acabam chegando lá na fazenda, no sítio dos pais do Chico Bento, onde está o Chico Bento e seu primo Leo, que é conhecido como Zé Lelé, né? Zé Lelé. E os dois são raptados junto com a galinha, que não é a Mary Lou, do Traje a Rigor, e o porco, que eu acho que é Torresmo o nome dele, né? O nome dela é Giserda. Giselda, né? Giselda. Então o nome da galinha, depois de a gente ter consultado aqui rapidamente o Gibi, chama-se Giselda. Então eles são basicamente os protagonistas da história. Eu gostei, é uma leitura muito satisfatória, é divertido, especialmente a parte onde eles vão para o universo relativo. Tem um trecho aqui que eu fiquei notando passo a passo. Eu acredito que na página 12, entre a página 12 e a página 14, você fica focalizando nas xícaras. Ou aquilo ali é um erro de roteiro, né? Um furo no roteiro. Você vê ali, tem três xícaras, uma xícara desaparece e vai para a mão do Chico Bento. E em todos os outros quadros, essa xícara desapareceu. E quando a alienígena aparece, a xícara reaparece lá. Eu notei um outro erro aí também. O Chico Bento está com a porta de geladeira aberta e o porco imediatamente faz cara de assustado. Fica uma sequência de quadros com o Chico Bento olhando para lá e para cá e o porco assustado, mas só quando a porta fecha você vê o ET. Onde é que está o erro? A porta estava aberta e o ET estava posicionado exatamente atrás da porta, mas você não consegue ver os pés dele abaixo da porta. Tá vendo aqui, ó? A porta está aberta, o porco já faz cara de assustado aqui. Aí a porta continua aberta, cara de assustado. A porta continua aberta, cara de assustado. Quando ele fecha, os pés dele deveriam estar abaixo da porta aberta, entendeu? Mas ele só aparece quando a porta fecha. E a xícara reaparece. Seria aí um sinal de que isso tudo pode ser um sonho? Caralho, eu não notei dessa forma. Não pensei pode assim. Ser tudo um sonho, um delírio deles mesmo. De modo geral, tem algumas piadas que são divertidíssimas. O roteiro até eu contaria o final sem problema nenhum. Agora, contar piada é uma safadeza, né? Que você perde a graça. Tem uma piada aqui, especialmente, que eu me mijei de rir. Achei, assim, de 0 a 10, a gente já dando a minha nota logo, eu achei que esse aqui merece uma nota 8 com louvor, ficou muito bom, vale a pena o investimento, capa dura, ou mesmo capa flexível, porque vai entrar pra isso aqui, vai uma coisa que vai ser guardada na história, mas ele padece do mesmo mal do Laço, falta pretensão aqui, a pretensão é só pra alcançar Você o público. Calha, né? Sua boca, falava do Laço, que faltou alguma coisa. Agora vamos lá, me dá essa bodega aqui. Acho que eu não preciso falar o quanto eu gostei de Laços. Vocês viram no outro podcast? Viram? Sim. Vocês viram no Opa, outro podcast? Vocês ouviram no outro podcast, o link vai estar aí de baixo. Não preciso falar o quanto eu gostei do Astronauta Magnetar, tem a postagem que o link vai estar aí de baixo. Teve algumas coisas que eu gostei aqui? Teve. Por exemplo, eu gosto de easter egg. É, o Gustavo Duarte botou um easter egg aqui que inclusive foi dele mesmo. Ele tem um quadrinho chamado Có, que é inclusive é história de uma galinha, se eu não me engano. Um quadrinho que o Zé Lelé tá lendo em cima do sofá. Gostei. O Chico Bento tá do lado dele, ou seja, subentende-se que ele tava lendo um quadrinho do Spirit. É, eu gostei disso aqui. Também tem uma armadura do astronauta. Isso. Dentro da nave espacial tem uma armadura do astronauta perto de umas caixas. O que eu mais gostei mesmo, que mais me chamou a atenção, foi uma página inteira aqui com o Jotulhão lá, que é o elefante verde sem presas, na página 28, preso lá, como se fosse ser estudado. Eu quero ver uma história do Jotulhão individual, hein? Mas assim, no geral, o que o Davi achou que foi o mais interessante aqui foi o que eu mais desgostei. Por quê? Quase não tem argumento. E outra coisa, quase não tem detalhe na paisagem. Eu achei isso um ponto negativo. Por quê? O que eu tava falando com o Davi é o seguinte. Tem um determinado quadro que tem uma imagem toda branca onde só aparece o porco e o Chico Bento. Tem uma outra cena que eles estão caminhando dentro da nave espacial que é tudo branco, você só vê a parede e o Chico Bento. Tem várias outras cenas também que você só vê uma luz forte e a cabeça do personagem. Ou seja, não tem muito detalhe para você sair identificando. Na cena que eles estão lá numa realidade paralela, sei lá, entraram num portal, uma coisa do tipo, tá um céu azul tomando metade da página, a outra com os aviões caídos, que são até bonitos, o desenho, a arte, mas tá metade da página só azul e o resto um desenho de alguns poucos aviões. Eu não gostei dessa falta de detalhe, cara. Porque você pega o astronauta pra gritar, você percebe até a trabalheira que deu pro... Não desmerecendo o trabalho, cara, do Gustavo Duarte, mas você percebe que... Não. Deu uma trabalheira pro Danilo Beirute desenhar com tanto detalhe essas pedras, esses pequenos meteoros, asteroides, flutuando em volta da nave, por exemplo. Mas assim, essa... Mas, cara, você falta me... de detalhe me no Chico Bento me incomodou, cara. Me perdoe questionar você. Mas, cara, para pensar. Você tá falando de três produtos que têm propostas diferentes. O Astronauta Magnetar, ele tem uma proposta e uma pegada propositalmente mais adulta. Ele quer ser e consegue ser uma ficção científica que fala sobre morte. Laços é nostalgia. As cores ali remetem a isso. Já Chico Bento não, cara. Chico Bento é a aventura de um jeca, uma criança jeca. Mas, é nada mas nada disso justifica falta de detalhe ou falta de desenho. Não, calma aí. Muita coisa também depende da imaginação do leitor. É você se dar a liberdade de viajar junto com aquela história. Você não precisa de um universo detalhado de coisa para você se dar a liberdade para você imaginar, você viajar ali. Assim, essa verborragia, por mais que eu entenda, não, beleza. Cara, não é simplesmente isso. Eu quero ter uma sequência no Astronauta Magnetar, que é que o cara repete o mesmo quadro. Que isso eu achei demais, cara. Uma de vezes. Isso eu achei muito maneiro. Cara, é perfeito dentro daquilo não, ali. Beleza, isso eu achei muito maneiro. Até porque ficou, por exemplo, no Astronauta Magnetar, na página 40, entre 40 e 41, ficou parecendo uma sequência de filme, aquelas que você vê que o cara faz uma coisa repetitiva, na seguinte sequência a mesma coisa, na outra. Repetiram todos os desenhos, foram diminuindo, multiplicaram os mesmos quadros por várias dezenas. Essa repetição desses quadros deu um tom de rotina, nossa, coisa rotineira. O que foi justificável aqui, mas, assim, essa falta de detalhe, assim, pouco desenho. Eu não vou nem dizer que foi uma coisa preguiçosa, porque longe disso, até porque o desenho é muito bonito. Estranho, né? Estranho. Até porque o desenho é muito bonito. Até porque o desenho é bem bonito realmente, cara. O traço dele é muito diferente do Danilo Beruti, o que é, por sua vez, também é muito diferente do Laço. É bem bonito o traço, mas o que não gostei mesmo, cara, foi essa falta de detalhe. Eu gosto mais de riqueza mesmo, de detalhes, pra você olhar então e dizer... Então deixa eu ver se eu entendi. Então é você que gosta de riqueza de detalhes. Exatamente, o problema sou eu. Você acabou de pegar todo o raciocínio. Entendi. Então você não consegue dissociar a sua vontade daquilo que o autor se propõe, é isso? É, você matou todo o meu raciocínio agora. Esse foi meu argumento por água abaixo. Entendi. Não, então tudo bem. Então a gente vai dizer assim. Então você ignora, aí você que tá ouvindo esse podcast de merda, toda a nossa avaliação, porque aqui não há nenhum critério, entendeu? Aqui é só dois fanboys... Mas nunca tem critério. ...soltando as suas penas aqui nessa galinhagem, entendeu? Mas, cara, é tipo assim, é o que eu falo. A gente discute aqui, às vezes, várias vezes por vez, justamente disso. É de você se dar a liberdade da imaginação, de você viajar, de você tentar entender a proposta do autor. Uma coisa que eu percebi também que você não tenha gostado, até quando eu tava lendo, né, coisa, é que, tipo, você deixou claro isso até no podcast sobre Laços, que você é muito fã do Chico Bento, né? Talvez o personagem da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que você mais simpatize. Não, o que eu mais gosto mesmo é o Cebolinha. No podcast do Laço eu falei que o que eu mais me identificava era o Chico Bento, até por causa da minha infância. Mas o que eu mais gosto mesmo, que eu sempre mais gostei, é o Cebolinha. Vendo com os olhos de hoje, eu vejo que o que eu mais me identifiquei sempre foi o Chico Bento, mas o que eu mais gosto mesmo é o Cebolinha. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Não, porque eu imaginei, cara, o cara gosta mais desse personagem, natural que ele vai ficar decepcionado por não ser a história que ele queria contar. Entendeu? É o momento Azaghal. Não fez do seu jeito, então é uma merda. Entendeu? Mas eu acho que no mais, que nota você dá pro Chico Bento? Deixa eu ver. Sem, né? Hipocrisia. Hipocrisia, sem ser vendido, né? Aliás, que a gente não ganha merda nenhuma com isso. Não, vamos lá. Só pra dar uma justificada aqui. Pro Laços, eu dei o quê? 10 ou 9,5? Eu nem lembro quanto eu dei pro Laços. Você deu nota pro Laços? Não, acho que não. Mas com os olhos de hoje, 9,5 ou 10. Pro Astronauta Magnetar, 8. Cara, pro Chico Bento, sinto muito. 4 tá de bom tamanho. Ah, que isso, cara. Não. Quantas páginas tem o Chico Bento? O Bento deve ter o quê? Tem 70 páginas também. Astronauta Magnetar, ele tem 82 páginas, tô vendo aqui. Chico Bento tem 74. Alguma coisa dele? Não. Na verdade, só autor brasileiro eu não conheço nenhum. Por exemplo, eu já conheci o Danilo Beruti por causa daquele... Bando de dois... Cara, eu vi esse de cangaceiro. O Danilo Beruti também, ele é conhecido também pelo Necronauta. Inclusive, a gente sempre ouve falar muito, o pessoal do Areva lá, sempre comentando sobre o Necronauta. Já leu, já? Tal. Não li, não conheço. Pra falar a verdade, não conheço. Cagou, só conheço de nome. Não, só conheço de nome mesmo. Conhecia já mais ou menos mesmo, é o Bando de Dois. Basicamente isso. É mais alguma coisa pra falar? Não, do Chico Bento não, acho que nota 8 tá de bom tamanho, eu gostei muito, eu achei muito simpático, só que é justamente aquela questão do padece do mesmo mal que acho que dos três, né, eu acho até que o mais completo ali mesmo, questão de roteiro, assim, mais, que tem a proposta mesmo, mais bem composta, é o Astronauta Magnetar, ele, tipo assim, você vai ver assim, uma história, que poderia até ser melhor também, mas eu acho que a história que você olha assim e fala, porra, essa história aqui tá fechadinha. O Astronauta Magnetar. Mas o Laços também tá fechadinho, cara. Não, cara, mas a questão é que Laços, a questão do Laços, que ele foi, pelo menos ao meu ponto de vista, ele foi tão curto que você poderia ter pensado assim, pô, se ele tivesse acrescentado mais algumas páginas, poderia desenvolver melhor. Mas assim, na questão cara, de... Cara, mas a questão é, tipo assim, você for franco mesmo com o Laços, a gente olha aquela coisa assim, você vê, pô, não é bonito, você vê um tratamento com o personagem que tem pessoa que ama desde a infância. Eu sempre caguei pra Turma da Mônica. Mas, tipo assim, não, sério, não acho graça. Eu sempre achei feio os desenhos da Turma da Mônica. Ele é uma homenagem bonita pra um produto que está estabelecido. Por causa disso, ele merece todas as honras. E por ter um traço que é lindo, que vale. Você tira todas as falas ali, você fica só com aqueles traços, como a gente bem explanou naquele podcast. Então agora falou tudo. Vale a revista. Se em termos de argumento, verborragia rebuscada, o Laços fosse igual ao Chico Bento, que não tivesse quase argumento nenhum, ainda assim eu ia achar do cacete só por causa do desenho, da arte, da riqueza, detalhe. Mas aí que tá, cara. É igual quando a gente discute aí aquela questão da Árvore da Vida, que você não gosta de Looper, você não gosta de Drive. Porque qualquer coisa assim que te obrigue a ter uma interpretação diferente do usual, você fica, não pode! Esses diretores merecem levar um tiro no cu! Cambada de safado! Você chegou! Eu quero, chega aí, Jé! Mas é aquela questão, pô, tu não gosta de Blade Runner, tu não gosta de Looper, tu não gosta de Árvore da Vida. Cara, não sei nem como que você gosta do filme do Chaplin, cara. Você gosta aqui, você gosta de porrada, você gosta de traço no peito, você cenas dando... de sexo. Não, olha só você distorcendo a minha personalidade. Não é isso aí. Você tá distorcendo a minha personalidade. Não, sabe que eu gosto de filme com nuances dramáticos e tal. Tipo o quê? Tipo, o Martin, a nuance dramática que ele gosta é o Martin McFly entrar no carro e no finalzinho um raio batendo coisa e ele conseguir viajar no tempo. A nuance dramática que ele gosta... Deixa eu te dar um exemplo. No Poderoso Chefão, o primeiro, na hora que o Al Pacino vai dar o tiro, que praticamente a primeira morte que ele vai cometer por ele mesmo sozinho, né? Que ele vai dar um tiro lá no cara que ele tá sentado no restaurante. Cara, você percebe a tensão nos olhos dele, meio que assim, caraca, e agora você quase consegue sentir o sofrio dele. Isso é drama puro, cara. Não, então você gosta porque no final alguém tem a cabeça estourada. Não, eu tava falando do olhar do cara, sentido de, vai ser agora, não. Que você elogiou por causa da cena lá que tem um cara cortando a orelha de um neguinho e rebolando lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você está distorcendo meu personagem. Volta pro assunto, então. Então, cara, é isso aí. Você sente dificuldade em avaliar, tipo assim, embarcar. Tem todo direito, você não é obrigado, mas, porra, você tem que dar... Por exemplo, Náufrago é um dos meus filmes favoritos. Outra coisa, por que eu também me identifiquei tanto com O Astronauta Magnetar? Por causa disso também. É, ou por causa de que é um traço mais adulto, é por causa de que fala de supernova, espaço que você se amarra. Não tem nada a ver com isso, não, né? Vem cá, isso aqui não é o divã, já é a segunda vez que você mata todo o meu argumento com coisas do meu inconsciente. Não, cara. Mas você tem razão, o cara estudou para saber o que é um magnetar, tem espaço, tem galáxia, tem cosmos. Você acabou de ferrar todo o meu argumento. Não, cara, eu não tô tentando manipular a cabeça dos ouvintes a comprar o Chico Bento, porque a gente não, a gente não ganha dinheiro nenhum. Embora o link vai estar lá, se você entrar no link, a gente vai ganhar dinheiro. entre no link. Compre o Chico Bento aqui, no link aqui de baixo, que é muito maneiro. Muito bom. Ah, você acabou de dar nota 4. É muito maneiro comprar pelo nosso link. Mas, ó, o do Astronauta Magnetar também vai estar aí também, do Laços também. O que tu achou do Astronauta? Fora aquilo que você já escreveu, que ninguém fora leu. Que o link vai estar aí debaixo também. Gostei pra caramba que já começa com ele dando um breve histórico sobre a infância dele. Ah, o meu avô era um cara que gostava de gostava ali da rotina. Praticamente ele falou isso, gostava da rotina, tal, tinha a vidinha dele na fazendinha, fui criado lá. Mas eu não sou como meu avô, eu quero ir cada vez mais longe. E quando você vira a página quando ele termina de dizer isso, eu entendi que ele falou que ele era parecido com o avô, só que, tipo assim, ele não queria ter as mesmas responsabilidades. Não, foi o que eu falei agora. Não, ele falou que não era. Cara, eu li isso assim que lançaram, cara. Tá, então tá bom, vai, prossiga. O que eu gostei no Astronauta Magnetar, a nave dele continua sendo uma bola laranja. Engraçado, quando você vê na Turma da Mônica o normal, o traço normal, você pensa, pô, a nave do cara é uma bola laranja. Mas aqui deu todo um ar de... Não é que se essa tecnologia poderia existir? Os caras falam que vê disco voador redondo, por que não pode ser uma bola laranja? Você vê octógonos, são oito octógonos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é 6? Pentágono? Não. Dane-se. Você vê que é como se fosse uma bola feita de... Um segundo. Aqueles quadrinhos de colmeia. Vocês ouvintes sabem que a gente não é bom de matemática. É isso aí. Que parece uma colmeia. Aquele desenho que parece uma colmeia. Sim, sim. Dando todo um ar de realismo, de blocos compondo uma nave. Pô, bem legal isso aqui, cara. O que eu gostei, como o Davi falou, tem espaço, tem universo, a riqueza de detalhes. Detalhes. Por exemplo, tem cena aqui que só tá ele e no fim um monte de pedra. Mas você vê um monte de pedra desenhado, cada uma com a sua característica, as sombras, a cor disso aqui também tá muito maneiro. Inclusive, isso aqui é mérito da Chris Peter. Você vê tonalidades diferentes. Já que eles estão no espaço, você vê tonalidades diferentes. Você vê um azul claro, mas que vai ficando mais escuro. Quando você vê ao fundo lá um azul bem mais escuro. Que foi uma das coisas que eu também falei também no Laços, que é a tonalidade, inclusive, do céu. Tem easter egg nele. Inclusive, você consegue ver até um Forever Alone desenhado aqui. Eu não vou dizer onde é que tá, porque eu já perdi também. Essa cena, que ele tá solitário aqui, que as cenas se repetem, também é muito maneira. Cara, eu achei muito bom. Eu acho que é o melhor gibi da coleção até agora. Foi o primeiro, é o melhor. Pra mim, a história é mais completa. Ela cumpre o que promete. O Astronauta Magnetar fala sobre um homem solitário que, ao se ver cara a cara com a morte, percebe que a vida dele precisa de algo mais do que a aventura. Pera, rapidinho. Essa cena aqui do espaço tudo rosa aqui, depois da... Muito bonita. Na 68. Muito... é bonita e me lembrou também, mesmo que de relance, o que te lembra? Falam de espaço, coisas rosas. Sim, o Devorador. Galactus. O Galactus, o Devorador de Mundo. Vai, continue aí. A melhor maneira de resumir, falar sobre Astronauta Magnetar, é entender o que, que o autor falava ali. Fala sobre um homem solitário que é ir além, que é ir aonde ninguém jamais esteve. É como mais ou menos pregava Star Trek. Mas o encontro dele com a morte faz ele refletir sobre a vida, né? É interessante, é um clichê, mas a maneira como a história passa isso é tão bonitinha, é tão bem feita, que você embarca na aventura também, né? De você querer, você torce pelo que o personagem tenha uma segunda chance de voltar à Terra e de rever o grande amor da sua vida, de rever seus parentes, de dar um abraço nos pais, e de ver aquilo que faz diferença na vida dele, né? Que não é a sua aventura. É bacana, eu gostei muito. O traço é bacana, tem uma cena genial, na minha opinião, que no cinema já é uma coisa comum, mas a maneira que é apresentada é tão, tão orgânica, né? Que é a cena da repetição lá. Qual é a página mesmo? Entre 40 e 41. Entre 40 e 41, que vai mostrando a rotina dele. É um negócio tão bacana, mas tão bacana, que eu realmente gostei muito. Eu contei pra ter ideia de quadradinhos. Vale a pena comprar pela internet desses aí. É o que tem uma versão assim mais completa. Eu acho até que, sem exagero, ele merecia até uma história. Esse aí merecia uma história assim de umas 500 páginas. Sim, mas a história é tão boa que você acha que às vezes ela merece um melhor desenvolvimento, né? Você ampliar o conceito. Às vezes tem histórias que são muito longas que você fala, pô, se tivesse encurtado, tivesse passado, enxugado um pouquinho aí. Por exemplo, o Watchmen, que a gente lê sempre quadrinho. Não, você tem lá o Dr. Manhattan, que é um cara azul pelado que fica com a geba balançando de um lado pro outro. Você fala assim, enxuga aquela porra toda ali. Todo mundo vai ficar feliz, porque a gente não vai perder nada. Aquilo não acrescenta em porcaria nenhuma pra história. Você só sabe que o azulão lá, quanto mais poderoso ele é, menos ele se importa com o ser humano, entendeu? Mais contemplativo ele se torna, ele vai se tornando um deus, e a vida humana pra ele vai perdendo sentido, porque ele vai observando tantas nuances, né? Que inclusive foi o que a gente também falou no podcast do Laços, que chega uma determinada hora que você vira a página, pô, acabou? Mas já? Ou seja, tem 74 páginas de história em si. Você pensa que o troço passou rapidinho mesmo. Já é um mérito, porque você, quando tá começando a, caraca, ter sentido o gosto, o troço corta. É isso que o autor, ou seja, já é um mérito, porque você, do autor, porque te deixa com gosto e quer mais, né? Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. Então é isso aí, voltando aí rapidamente. Então, considerações finais sobre o Astronauta Magnetar e o Pavor Espacial. Astronauta Magnetar, por enquanto, é o que de melhor surgiu na MSP 50, o que não necessariamente rebaixa os que vieram, o que veio depois, né? Os outros dois mantêm o nível alto, mas não conseguem chegar ao nível de maturidade, densidade de Astronauta Magnetar. Muito bom, recomendo. Pavor Espacial. Pelo próprio conceito, é algo mais inofensivo, é ingênuo em alguns momentos, mas não menos divertido. Vale a pena também. Então, deixa eu ver. Astronauta Magnetar, repetir tudo que eu já falei, é mais do mesmo. Uma obra... Nota 10 para Magnetar, hein? Uma obra incrível, realmente muito bonita, as cores são muito bonitas, o traço dele é muito maneiro, é de pavor espaciar, como o Davi disse, por muitas vezes e muitas vezes, chega a ser até ingênua demais. O desenho é muito bonito, mas não me agradou muito a falta de detalhes. Quer dizer que você não achou ele preguiçoso? Eu achei ele preguiçoso, sim. Ué, você tinha dito que não tinha achado ele preguiçoso. Safado pra cacete, cara. Tá safado, hein, Davi? Então é isso aí. Chega. É, quer falar da promoção? Ah, é. Vamos falar então da promoção. A vinheta aí. Joga a vinheta aí. Voltando aí, vamos falar aqui da promoção rapidamente. Você que se não ouviu, ouva. O podcast que a gente fala sobre o Laços, ao contrário desses aqui, a gente só falou bem do Laços. Ouça o podcast e a gente tá com uma promoção aí. A gente fez uma pergunta lá e as duas melhores respostas vão ganhar o quadrinho autografado, o Laços, autografado pelo Vitor Cafage. A pergunta é a seguinte: que evento, fato ou acontecimento serviu para fortalecer seus laços de amizade? As duas melhores respostas vão ganhar o quadrinho Laços, autografado pelo Vitor Cafage. Autografado e com dedicatória e até um desenho. Então manda sua resposta aí. Tem que curtir no Facebook. Tem que curtir a página do Facebook. A resposta é pelo Facebook. Não, a resposta é pela nossa página aqui mesmo, mas também pode ser pelo Facebook também. Então é isso aí. Curte e manda que o tempo tá acabando aí. Tá bombando de resposta lá. Vai logo, curte logo aí e manda a resposta. Mentiroso! Então é isso aí. Chega, fui. Davi, considerações finais? Rapaz, eu não sei se eu fico deprimido por causa da música pop ou se eu já sou deprimido naturalmente. É, então é isso aí. Por isso eu ouço música pop. Então é isso aí, eu sou o Harrison e anarquia é a resposta. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade.